Olha a novinha tá trazendo a nova revolução. Bote a mão no joelhinho, mete o bumbum no chão. Se você não aprendeu, pode ficar à vontade. Quem é que tá solteiro, joga a mão pra cima e vai. Olha o swing da minha banda aí. Meu parceiro Thiago Rico, olha o som. Ainda tinha um regeiro, popô, galera do paredão. Vai, vai. O carnaval de Apodi vai ser mais ou menos assim, ó. Olha a novinha tá trazendo a nova revolução. Bote a mão no joelhinho, mete o bumbum no chão. Se você não aprendeu, pode ficar à vontade. Agora vai crescer o do solinho da saca. Ai, do do do do CD. É a TV Gravações, olha meu parceiro Caveira da CD. Ai, do do CD. Olha a novinha tá trazendo a nova. Bote a mão no joelhinho, mete o bumbum no chão. Se você não aprendeu, pode ficar à vontade. Agora o gol do rico do solinho da maldade. E xa, xa, xa, e a novinha vai no chão. Xa, xa, xa, xa, xa, a novinha vai no chão. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, a novinha vai. Olha a novinha tá trazendo a nova revolução. Bote a mão no joelhinho, mete o bumbum no chão. Se você não aprendeu, pode ficar à vontade. Pisel vai na batera do solinho da maldade. E xa, xa, xa, xa, xa, xa, a novinha vai no chão. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, a novinha vai no chão. Xa, xa, xa, e a novinha vai. Olha meu parceiro Juninho Arte Digital, bora Flávio de Apodi. E pro digital, meu parceiro Bruno Acesso Mimbo. Vambora, Marco Júnior. Supervisor Esporte Net. Olha a novinha tá trazendo a nova revolução. Bote a mão no joelhinho, mete o bumbum no chão. Se você não aprendeu, pode ficar à vontade. Maestro meu me leva no solinho da sacanagem. E xa, xa, xa, e a novinha vai no chão. Vai no bode do paredão. Xa, xa, xa, e a novinha vai no chão. Olha a novinha vai trazendo a nova revolução. Bote a mão no joelhinho, mete o bumbum no chão. Se você não aprendeu, pode ficar à vontade. Agora ciganinho baixo, quebra, vai papai. Vai! E já, já, já. Vem a novinha vai no chão. Vai! Vem a novinha vai no chão. Já, já, já, já. E a novinha vai no chão. Adriano Cedês. Meu parceiro Rafael Sumentura, popoca na Jair. Marcas, bora de bagulho.